Atlântico, sinal 95, altímetro 1022. Autorizando o táxi via Índia, no ponto perto da 0, chamarão na noite, sinal 95, voo no 8, 97. Autorizado, puxa essa lá. Reporte pronto para ataque. Pronto para ataque, 0030. Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial, muito bom falar, capitão. Bom dia, capitão, bom dia pro senhor, tá ingressando na linha do Zero Sul, mantendo aqui os pés sempre na escuta do capitão. Positivo, eu tô com um helicóptero em sentido contrário, Lima, Hotel Lima Hotel, passando fora da barra, tá mil, mas vai descer para 500 pés. Informação pro Mike Juliette Romeu. Gente, Hotel Lima Hotel. Hotel Lima Hotel, Salvador. Robson 44, sentido contrário, acabou de partir de Salvador, está na linha do litoral, 500 pés. Informação para o Hotel Lima Hotel. Ah, ok, ciente. Salvador, Golo 607. 607, esse é o controle, contato radar, suba sem restrições. Subindo sem restrições, Golo 607. Follow up para 6570, parte 3, pushback, acionamento. Absa 6570, autorizado, puxa essa na reporte, foi para ataque. Autorizado, confirme, reportar. 60, 715. Absa 6570, é pra gente reportar o quê? Reporte táxi, 6570, autorizado, puxa pega acionamento no pátio 3, reporte táxi. Reportar táxi, autorizado, puxa pega acionamento no pátio 3, 6570. O papapá, Mike Gillette Romeu, já está no visual do Hotel Lima Hotel. Então, através do parque de Pitossu, autorizado ingresso na Avenida Paralela. Para manter a vertical da mesma até o Iguatemi. Positivo, livre, Mike Gillette Romeu. Livre, grato. Controle de Salvador, muito bom dia. O gol 1897, perfil da El. Gol 1897, é o controle, meu cordial, está em contato o radar. Sim, 1897. 153, agora de volta. Controle Salvador, vamos fazer o motel? Prossiga. Está visual com o companheiro do helicóptero, é autorizado direto em Mata? Aguarde o hotel, Lima Hotel. 130, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 1118.95, altímetro 1022, bom voo. Autorizado, ponto de espera 10, torre 295, voo 907. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, Recife 310, Ciente da Lima. Recife 1895, graças. Como é que a informação em curso agora é a Mike, número 2 para a cópia, aguarde. Aceita. 3 pronto, cópia. Termo pronto. Tá 3153, autorizado Salvador para Galeão, via Pêndulo 1-0 após rota prevista de acordo com o plano de voo, decola pistão 1-0 após correção primeira curva à direita, nível 320, saída da El, Leda após bridge, transponder 5124, controle frequência 120 decimal 8. Direita, 153, cotejamento correto, reprova de pronto para puxa acionar. A 3153 ao solo? Só para a formação está sendo notando o fechamento da pista? Gente, só para sua informação, a pista 1028 irá fechar a partir das 1026 Zulu, conforme notando. Doutor, bom dia. 3890. 390, confirme ciente da informação Mike do notão. Afirmativa, ciente da informação Mike, autorização Recife, pronto, cópia. 3890, confirmando o ciente do notão, a pista fechada aos 1026. Afirmativa, ciente. 3890, informa que é o número 2 para a cópia, aguarde. Ciente, aguardando. Rio 5973. Confirme ciente do Natan, pista fechada aos 1026. Afirmativo, e da Mike também. Rio 5973, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 310, decola pista 1-0, após primeira curva esquerda, saída pouca, transição Caju, transponder 5121 no controle, frequência 120 decimal 8. Aprovado Recife 310 pela Upper Whisky 58 com curva à esquerda após na Puca Caju. 5121-120.8, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa na. Demora para puxar. Para o táxi. Absa 6570, confirma informações para táxi, pessoas a bordo, alternativa autonomia. 2 a bordo, alterna natal, autonomia 2. Absa 6570, autorizado táxi até ponto de espera via Pait 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre, frequência 1118.95, altímetro 1022. 2915, 4-1, no Índia, no ponto de espera, 2915, 1970. Rio 5973, para o posicionamento. Eu ouvi o 5973 para o posicionamento. 3153, não sei, pushback. Só 3153, aguarde. Rio 5973, após Boeing 767 da ABSA livrar a entrada do Pátio 3, autorizado push, essa lá, reporte para táxi. Coordenação, chama ali para táxi, Rio 5973. Paulo, tá 3890. Ótimo dia. Boa. O push, essa lá, reporte para táxi. Perdão, Pronto, 3890, autorizado de Salvador para Recife, via Operuísque 58, nível 330. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Responder 51122, controle de frequência 120, decimal 8. 30, passando 2000 pés. Gol 9030, controle, meu cordial, contato radar. Na posição 13 para o pushback acionamento. Tan 3890, autorizado push acionar, reporte pronto para ataque. Reporte para ataque, Tan 3890. Tan 3890, confirmando, transponder aciona 5122. Escutei. 5122, Tan 3890, obrigado. 3890, contingimento correto, reporte para o seu ataque. Reportarei, 3890. Controle Salvador, bom dia, está cargo 6570, cruza 3000, saída da PUC. Passa 6570, controle, está em contato, radar. 6570. Quem chamou para o sol? Tan 3153. Tan 3153, busca informações de TAG. Zorro do Nordeste. Opa, valeu. Estão pegando Guarulhos. 3153, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre, frequência 1118, decimal 95, altímetro 1022. Esse Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 1025, 1022. O Gol 9030, ao nível 340, está autorizado, direto para o Romeu Fox 018. Opa, muito obrigado, 340, Romeu Fox 018 na proa, Gol 9030. Bravo, Alfa Tango, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço, vai chamar ele aos 120, Mona. Liberal 9970, mantém escuta. Rio 5973, autorizado táxi, informa que é o número 2, após passagem do Airbus 320 da TAM, autorizado seguir para o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame torre frequência 1118, decimal 95, altímetro 1022. Pátio 1, 218, Pátio 5, 218, 73. Solo 3890 para o táxi, 154 a bordo, 3:38, alterno Salvador. Takaju 1203. Distribuir 5514. 3890, autorizado táxi, até ponto de espera via Pátio 1, Índia, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1022. Entende 1022, Pátio 1, Índia, torre 186, 3890. Federal 9970, aguarde para cópia. 3890 informa que seguirá após Boeing 767, correção 727 da Rio. Sim, após 727, 3890. Uno 2685 com Recife, o ápice a cargo 6570, uma boa tarde. Boa. 9970, pronto cópia? Pronto. Federal 9970, autorizado Salvador, para Sierra Bravo Tango Eco, via correção decola 1-0, após curva esquerda, nível 360, saída MOM, transição FLOC, transponder 5123, controle frequência 120, decimal 8. Nove 970, confirmando rota de acordo com o plano de voo. Cinco Rio. Federal 9970, confirme incidente do Notam. Pista fechada aos 1026. Nove 970, o protegimento correto, reporte ponto para puxa, Sana. Oi, bom dia, o Sana 3290, no ponto esperado a 10, com o número 2, pronto. Bom dia, TAM 3153, decolou, fechou. Oi, é o TAM 3290. TAM 3290, frequência 118-95. 118-95, 3290, obrigado. Controle, bom dia, Rio 5973, decolado, cruzado à esquerda. Rio 5973, controle, contato radar. Controle, ponte, Delta 3890, decolou 1500. Delta 3890, controle, contato radar. 90. Radar contato, aí, American Lines 980, go ahead. Yes, American 980 is at gate 11, looking for class 2 red seat base. American Lines 980, red copy. Ready to copy. American Lines 980, cleared to Salvador to Recife via Upper Whiskey 58. Take off runway 10 after turn left, Puka departure, Kaiju transition, squawk 5133, flight level 390, approach, Salvador approach, frequency 120.8. Okay, so to Recife via Upper Whiskey 58. Departure off of runway 10, left turn to the Puka departure of Rocket Street Transit, and squawk 5133 and 120.8, and requesting flight level 2900. American Lines 980, do you know that runway 10 will be closed at 1026 Zulu? Yes, we know that, thank you. American Lines 980, do you know information November? We have information November and requesting flight level 290. American Lines 980, read back correct. Report to red for push and setup. Okay, I understand. Just to clarify, we are requesting flight level 290. American Lines 980, flight level 390. Negative, we're requesting flight level 290. Roger, understood. I will coordinate. Stand by. Thank you. Mike, Juliet Romeo. Teria condições de sobrevoar o bairro da base, já totalmente condicionado ao tráfego do senhor? Positivo, livre. Livre, gato. 5973, chame Recife, 12685. 12685, Rio Circulado 73. TAM 3890, chame Recife 12685. 2685, obrigado, bom dia. Boa. American Airlines 980. Go ahead to American Airlines 980. American Airlines 980, we cleared the flight level 290.